Brisado, Salvador, Brasília, via UP Zulu 17, nível de voo 360. Saída Arbor, após Elefa. Decola da pista 10 com a primeira curva direita. Responde 5160 e o controle 120.8. Brisado, Brasília, UP Zulu 17, 360, nível Arbor, Elefa. Decola da 10, curva direita, 5160, transponde, 120.8 é o controle. Correto, apenas confirmando a aerovia UP Zulu 17, ok? Afirmativo, foi cotejado, UP Zulu 17. Correto, gol no 567, após pronto, para pushback, assim no mesmo. Ó, peraí. Pushback acionamento, gol 601-04. Vocês acham para o táxi gol no 601, né? Chamará para o táxi. Termo realiza o backtrack como número 2, então. O Índio autorizado até a barca, reparte livrando. Frequência livre a estacionar. Aborda, nós temos 178, alternado vai ser campeão. Três ataques, sua direita via Índia, ponto de espera da pista no 0, torre 118, decimal 95, ajuste no 008, gol no 601, boa viagem. 18895, ponto de espera, obrigado, boa noite. Para o pushback acionamento no 02. Autorizado, chama para táxi Gol no 567. Autorizado, chama unidade para 567. Boa noite, Gol no 701. Pode esperar, não, 0 pronto. É 01 na linha decola dono 0, vento 080 graus, cono 0 nasce. A linha decola dono 0, Gol no 701. Gol 273, informação uniforme, ajuste 1008, aguarde cópia. Gol 273, pronto, cópia? Pronto. Autorizado Salvador, Confins, via Pesolo 16, nível de voo 360. Saída da El, Leda, pós Leda, direto Bridge, onde intercepta a via. Recorda da pista 10, com a primeira curva direita, transponder 5170 e o controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado Confins. O nome é Isocrino 50, que está aí, a Olinda pode ser. É zero com curva direita, 5170 no transporte, 50 com a outra contra o Gol 273. Correto, pronto, Gol 273. Câmara pronta. Hoje vai campeonamento, hoje é 6259, posição 9. Pois é, chama pro táxi, hoje é 6259. 59. Decolada 18, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, obrigado, boa noite. Controle, boa noite, 601, gol. Boa noite no 601, contato radar, Sabel 360, saída da El. Da El 360, 601. Para o táxi voo 9567, POV de 187, autonomia de 3 horas e 30, alterna Palmas. Sente o voo no 567, dois ataques à sua direita, via Índia, ponto de para a pista 10, TOI, 1995, ajustando no 008, voo no 567. Para o táxi, pista Índia, ponto de espera da 90, chama 2895 e 8, ajuste. Viva de pista. Israel. Autoriza a Leda, está a formação? 601. Livre? Livre, grato. Salvador, vou por 9567, considerada 1-0 pronto. 1-567, a linha decola da 1-0, vento 080 graus, 1-1 nosso. A linha decola da 1-0, 1-567. Copiado, autoriza táxi via Pátio e Índia, no ponto de Pistão 0, torre 1-1-8-19-5, ajustando 008-6259, boa viagem. Autorizado via Pátio e Índia, Pantera 295 e ajuste 108. Sete, decolado aos 24, controle 120 decimal 8, bom voo. Controle 120 decimal 8, bom voo. 208, bom no 567. Controle Salvador, bom no 567. Uno 567, aciona transponder 5160. 5160, Uno 567. O trip 5415, controle. 97, chamou o sol? Afirmativo, o 3897 está pronto para busca e acionamento. Autorizado, chama para o táxi 3897. Autorizado, chama para o táxi 3897. Está mantendo o nível de voo 1-1-0. O Embraer 1-1-0, que será tráfego para sua descida, possível? O limite será o 013 de QDR, o 3545. Se curva, o senhor curva direita na proa 260, direita proa 260 da presente, limitado pelo QDR 013. Para ser mais específico, a magnética é a 195, 195 do NDB de Léo, é o seu limite. Oi, boa tarde, essa é 6259, pode esperar por um pouco. 59, linha decola da 1-0, vento 090 graus com 1-1 na. Autorizada a linha de colar, pista 1-0, 6259. Bono 567, contato radar estabelecido, cruzando 4.500 pés, sobre o nível 360 na CDA. 360 na árvore, Bono 567. Trip 54 no 5, agora completa a esquerda pro 240. Bruno 601 no Recife agora, 13395, secundário 13325, bom voo. 952533, obrigado, Bruno. Controle Salvador, boa noite, Xané 6259, passa 1700 para eu. Ô 6259, sobe o nível de voo 360, contato radar estabelecido na decolagem, saída da El. Saída da El, 62, cross. Trip 5415, o serviço radar está encerrado, tanto e a vetoração também, o 5415, mantendo a proa para interceptar o QDR013 do NDB de Léus e chamando o controle Léus na frequência 20.1. Bom voo. Salvador, o TAM 3297 está pronto para o início do táxi, é o Terma Galeão, 3 horas e 46 de autonomia, POB de 235. 3897, está autorizado o táxi via parte principal, Índia e Alfa, no ponto de esperada na 0 Chame Torre, 1 no 8.95, quem negar no 009, boa viagem. Pátio Índia Alfa, no ponto de espera 7895, quem negar no 009, o TAM 3897. Uno 567 chama Recife, frequência 1288, secundária 126, decimal 0, bom voo. Recife 288260, voo 567. Oi, o Xané 6259, fazendo pequeno desvio à direita, proa 215. 76259 livre, após lida. Após lida. Tá pronto, pode ser. Então, 3897, boa noite, autorizado a alinhar e decolar do 10, o vento 080 graus, 10 nós. Autorizado, tá 3297, alinhar e decolar. Paulo Salvador, é o voo 1940. Autorização Guarulhos. 940, Guarulhos 360, pronto? Pronto. 940 para Guarulhos, autorizado nível de voo 360, via UPZULU 16, após conforme rota, decolada 10, primeira curva direita, saída da EL, lida, após bridge, controle 1208, acione 5174. Está autorizado Guarulhos 360, via UPZULU 16, decolada 10, curva direita, da EL, lida, bridge, controle 208, acione 5174. Regimento correto, reporte pronto para o estacionamento, Golo 9140. Na 3897, decola 35, controle 1208, bom voo. 208, com controle da 3897. 1-1-0. Contato radar está estabelecido agora a 61 milhas de Salvador. Mantendo, tem condições de voar a posição Conde? Você voou de Conde, mantendo o nível de voo 1-1-0, Pioneiro 4. Boa tarde, controle Altan 3897, cruza 2000 pés, solicita a proa de Dael. 3897, contato radar decolagem, sobe ao 320, saída da EL. 320 na saída da EL, pode voar direto Leda ou da EL? Curva à direita na proa de Leda. Ok, direto Leda, obrigado. Voo 273 na ponte 03, está livre de puxa após táxi. Informado, tá? 273. Por mais de 40 milhas, 16210, está autorizada a descida até o nível de voo 050. Quando tiver condições de reassumir, está autorizado a reassumir para o de Itape. Quando pronto, é só de Itape, 62110. Voo no 884. É, desça ao nível 060, a chegada é a Mari. E, por gentileza, tem previsão de desvio ao longo da chegada? Sétio no 884, está autorizado o desvio após reassume ITAP. Só atente ao tráfego do Oxané, que está agora na posição de 11 horas a 12 milhas do senhor, cruzando 180 em descida. Aleco, prossiga. Fala a pista que decola e faz que se encontra. 1884 250 de velocidade.